I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason, no conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. Aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, hoje com uma equipe super enxuta pra gente falar sobre a nossa data favorita do ano, né? Acho que a data favorita de todo fã de terror, que é o Halloween. E nesse ano a gente vai falar de Halloween, claro. Porque finalmente, depois de atrasos também, a gente conseguiu assistir o Halloween Kills, que acho que quando esse episódio sair ainda vai estar em cartaz nos cinemas aqui do Brasil, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o primeiro Halloween, passando brevemente sobre essa franquia doida, totalmente fora de ordem, mas acho que a gente vai focar mais nesses filmes mais recentes mesmo. Vamos ver onde essa conversa vai levar a gente. E tô aqui, então, com o Ivo. Olá, Ivo. Olá, Samuel. Olá, internautas. E é que legal, é sempre bom falar sobre Michael Myers, sobre filmes do Halloween. Eu acho que eu fico, parece que todo ano eu espero um filme novo da franquia Halloween, porque é muito bom. Estamos mal acostumados. E tô com o Samuel também. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, Ivo. Olá, Infernalta. E hoje é aquele dia que a gente vai assim, encher o peito de orgulho para falar dele, a lenda, o rei dos slashers, a força sobre-humana da natureza. O mal que queriam que dormisse, que morresse, mas não morreu, né? Mike Myers, o homem, o dono da porra toda. Porque, porra, de todos os monstros de slasher, o único que tá aí na ativa é ele, cara. E fazendo milhões, ele merece um programa só dele. Estava na hora, né, gente? Tava na hora, e batendo com Halloween no Halloween. Olha que maravilha de programa vai ser esse hoje. Exato. Se a gente planejasse, não dava certo. E a gente vive planejando, né? Pois é. Bom, a gente tá gravando agora no dia 26 de outubro, então ontem fez 43 anos que o primeiro Halloween estreou, lá em 1978, né? Um filme do, então, relativamente desconhecido John Carpenter, que hoje é um diretor que a gente ama muito, porque ele só faz coisa boa. Bastante. E foi um filme que foi um dos precursores, né, dos slashers que viriam depois, nos anos 80. Ainda que não tenha sido o primeiro, né, a gente teve o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, antes dele. Mas o Halloween começou muitos dos tropos que viriam nessa leva na década seguinte, né? Do assassino mascarado, por exemplo, do transou morreu, né? São várias coisas que já estavam ali mortos, nesse começo. Né? Exatamente. Então vamos lá, vamos começar conversando sobre ele um pouquinho. E trouxe a nossa Jamie Lee Curtis, né, gente? Diva, até hoje. Diva, rainha, até hoje. Eu acho interessante que Halloween, né, aqui no Brasil ele saiu com o título A Noite de Terror, né, o subtítulo nacional, essas coisas maravilhosas que eles colocam, mas o conceito da ideia de Halloween é que seria um filme sobre um assassino de babás, de babysitters, né. Mas aí vem o John Carpenter, ele aceita o trabalho por $10 mil, ele aceita ser diretor, roteirista e criador da trilha sonora. E aí ele modifica, bota conceitos bem diferentes nesse primeiro Halloween, né? Que vem a ser o primeiro grande slasher. A Sil já falou que nós tivemos o Massacre da Serra Elétrica antes, mas o Massacre da Serra Elétrica, o sucesso do momento não se compara. Halloween teve um sucesso gigantesco e realmente foi o que veio a influenciar os filmes seguintes, né? E aí, nesse primeiro filme, eu acho, já o começo dele é uma coisa, assim, muito diferente da época. E eu acho que até que vale dizer que você assiste Halloween hoje, que é um filme de 78, e não é ruim, de modo algum. Ele não envelheceu mal, muito pelo contrário. O primeiro Halloween, ele segue, assim, muito bom de ser assistido hoje, independente das décadas que se passaram. Eu acho que esse é o maior prêmio, assim, a maior vitória desse filme, na minha opinião. Ele já começa muito bem com a cena do Michael Myers, né, criança, em primeira pessoa, botando uma máscara de palhaço para matar a própria irmã, junto com uma trilha sonora que é uma das mais famosas da história do cinema, né? Então já é um puta começo marcante. Todo mundo lembra depois da cena dos pais retirando a máscara do Mike Myers e o rostinho bem infantil dele, de tipo, ai, só mais um dia da minha vida aqui, que ele matou a irmã dele. Então, é um puta de um começo, eu acho que esse filme já marca, né? E depois a gente vai pra história de ele ficar 15 anos no sanatório, até escapar numa véspera de Halloween. A gente é apresentado a Laurie, né? Que é observada pelo Myers quando ela passa em sua casa. E isso é interessante, que não tem nenhum motivo pro Michael Myers virar aficionado pela Laurie. Foi praticamente um grande azar na vida dela ter cruzado com ele. E virou uma obsessão que nunca é explicada e que eu acho que é um dos grandes trunfos do filme. Não ter essas explicações dadas também. Inclusive é um problema das continuações, porque eles vão querer ir atrás de um monte de explicação para tudo. Mas nesse primeiro filme não tem, e as cenas de relance são brilhantes, quando o Mike Myers, ele tá sempre ali de forma subjetiva, num segundo plano, é muito assustadora a presença dele. A questão da máscara, né, a máscara que foi reutilizada de Star Trek, se eu não me engano, que é de longe a melhor máscara de todos os filmes. Nem os 2018 e 2021 tem máscaras tão boas. A melhor máscara é a desse primeiro filme. Eu sou muito fã do primeiro Halloween, como vocês estão percebendo. Mas voltando sobre essa questão da nuance do Michael Myers, que ele tá sempre ali, presente e tal, mas muito subjetivamente, né? Tanto que a famosa cena da Laurie olhando pela janela, no meio do varal, ele tá lá entre os lençóis, né? E quando ela pisca, vira o rosto, olha de volta, ele já não tá. Esse jogo de câmera é muito bem utilizado pelo John Carpenter. E cara, é isso. O filme vai se desenrolando muito habilmente. Tem o plot do Dr. Lomi, né? Que é um outro grande personagem recorrente da série. É o que trata o Mike Myers nesses 15 anos lá no sanatório. Mas ele chegou à conclusão de que ali só existe o mal em seu estado mais puro, né? E eu acho péssimo, que o príncipe... psiquiatra, péssimo. Nossa, péssimo. Não, que homem horroroso. E aí eu acho que o ponto auge do Halloween é que ele é um raro slasher e que a gente não torce pro assassino. O Mike Myers, ele não dá uma palavra. E ainda assim você percebe o quanto esse homem, esse ser, né, ele é uma entidade maligna. Ele tá ali pelo mal, né? A Laurie, ela não é burra, ela é uma personagem inteligente pra caramba. Ela toma as iniciativas, ela busca investigar os acontecimentos. Ela, inclusive, consegue feri-lo na luta contra ele, né? Enfia, a famosa cena da enfiar a agulha no olho dele. Mas ele é uma máquina imparável, sem emoções, né? Temos, então, um conflito realmente de uma mocinha que não é estúpida, muito pelo contrário, e um monstro, né? E a gente vai até, então, e o filme se desenrola com os assassinatos, são alguns personagens mais fracos, muitas crianças envolvidas na noite do Halloween também. Mas a gente tem a noção de que o Mike Myers depois ele é uma pessoa comum quando a Laurie, por exemplo, tira a máscara dele em um momento. E eu acho que é isso que, assim, que eu tenho pra falar do Halloween, do quanto ele é importante pra indústria do cinema de terror, a ponto de ter inspirado uma cacetada de filmes que morreram depois que nasceram, depois dele. Uhum. E ele segue aí firmíssimo e forte, né? Inclusive, com mais um filme confirmado, se eu não me engano, vai ser rodado, já foi rodado, né? O Halloween's End. Uhum. Mas estamos aí na expectativa depois de grandes acontecimentos. É, eu acho... Eu não sei se vocês chegaram a ver já uma série documental que tá saindo na Netflix que chama Filmes que Marcam Época. E essa terceira temporada tem alguns episódios sobre filmes de terror. E o primeiro episódio é sobre Halloween. Então, assim, são episódios de uns 40 minutos, né? Então, não é nada super aprofundado, mas tem entrevistas com elenco, com produtores. Não tem o John Carpenter, né? Mas conta tudo como foi feito, fala desse salário de 10 mil que o John Carpenter recebeu. Ele cobrou essa quantia mesmo para dirigir, para escrever, para produzir, para fazer a trilha sonora, sabe? Eu acho que ele não fazia ideia, assim, de que Mas eu não sei, 10 mil dólares no início, no final dos anos 70, acho que, tipo, R$1 milhão hoje. Talvez, né? É que o orçamento do filme foi de 300 mil, né? Ah, isso, foi 300 mil dólares só. Foi. Mas daí conta toda a história de como foi feito, conta a história da máscara. De fato, é uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek. Né? Que o Tommy Lee Wallace comprou. Ele comprou uma máscara de palhaço e uma máscara do Capitão Kirk, que ele cortou os olhos assim para ficar maiores, raspou as sobrancelhas, pintou a cara de branco e pintou o cabelo de uma cor mais escura, assim. Daí ele falou, primeiro a gente experimentou a máscara de palhaço. Daí foi ok, beleza, assusta. Mas quando saiu, quando a pessoa, alguém lá, não sei quem foi, colocou a máscara do Capitão Kirk, que ele mostrou assim pra equipe, eles falaram, puta merda é essa? Né, tava... Ele até descreve na série ele fala, era uma máscara que era um rosto pálido e sem emoção. E é justamente, são essas palavras mesmo do Dr. Loomis quando ele vai descrever o Michael que ele tratou assim no filme, né? Uma pessoa sem emoção. Então, tipo, a máscara encarna muito bem o que era esse personagem, né? Que é isso, ele é o mal, como o Dr. Loomis fala tantas vezes ao longo do filme. Ah. E ele não precisa ter, sei lá, uma explicação, uma motivação, super motivação. Assim, tudo bem que nesse primeiro filme ele tem esse alvo que são as babás, né? E que são as meninas que são mais, entre todas as aspas aqui, saidinhas, que são as que têm uma vida sexual ativa já. Então, claro que tem esse fator, mas até pelas sequências, até pelos filmes mais recentes, assim, ele não precisa mais de nada disso, né? Ele é um ser que mata mesmo a torto e a direito do jeito que ele quer. E não precisa de todas as... Teve explicações místicas que vieram em continuações, ou no filme do Rob Zombie, que colocaram... Como a mãe dele era uma stripper e, tipo, gente, sabe, desencana. Tentaram humanizar ele, né? É, exato. O zombie, ele não, né, não deu certo. No Sim. filme do Rob Zombie, ele fala, já começa errado. Ele tem verdade. Fala. Então, pelo amor de Deus. Mas gente, não pode falar. Que aquele menininho, eu teria muito medo dele, assim. O menino tem uma cara de mal. mas vamos voltar, né? Uhum. Qual que interessa o Halloween de 78? Melhor. Eu acho... Eu vou, como, né, como vocês já falaram, muito Muito bem, explanaram bem. Aí eu vou entrar no detalhe da trilha sonora, que eu acho, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que é a trilha mais incrível do cinema de horror de todos os tempos, a trilha do Halloween. Uhum. Ela marca e ela é ali, não sei, assim, 50% de todo o clima do filme, que o clima que o Carpenter constrói, toda aquela atmosfera que o Samuel falou bem, né, a presença do Michael Myers sempre ali no segundo plano. E a trilha, ela não para, ela não te dá um sossego, assim, o filme ele te deixa tenso o tempo todo, e é incrível como que o Carpenter consegue fazer isso num filme de terror, né, que consegue trazer essa, construir esse clima. Uhum. E ele fazendo tudo, roteiro, direção e trilha sonora. Então, ele tem um domínio total das ações ali para essa construção de clima. É maravilhoso. É o melhor da franquia para mim ainda. E é isso, gente. É lindo de se ver. Eu concordo que é o melhor da franquia. E é isso, né? É um filme que quase não tem sangue. Você pega qualquer outro slasher, tem sangue pra todo lado. Esse não tem tipo, grandes jumpscares, assim. Os sustos até vêm junto com a trilha sonora também. Porque você tá, sei lá, a câmera começa a afastar e aí de repente aparece o Michael no jardim olhando pela janela e aí aparece um pouco da música, assim. Mas não é aquele jumpscare idiota, sabe? É bem feito, e é isso, é como o Samuel falou também, o Michael tá sempre ali observando, ele andando, né, ele não corre, ele anda até, tipo, quando ele vem andando, assim, em direção a você, é tipo, não precisa de mais nada, sabe? E ele tem um jeito meio robótico, assim, né, ele vira o jeito que ele se move, a cabeça... É incrível como é o personagem. E essa questão também, não ter a explicação sobre o porquê ele é assim, eu acho que é muito mais louvável do que tentar buscar explicações. É muito mais louvável apenas mostrar como ele é. Eu acho também, com certeza. Uma coisa... Isso que pode falar, Sam. Não, rapidinho, uma coisa só que eu ia querer destacar um pouquinho também é que o roteiro desse filme é do John Carpenter, mas ele escreveu junto com a Deborah Hill, né, que também produziu. E acho que é importante só a gente falar, porque foi a Deborah quem foi a maior responsável pelos diálogos das meninas, né? Eu não sei se fosse só o Carpenter sozinho pra escrever, tipo, porque... Cara, não é tão fácil você se colocar no lugar de uma adolescente, sabe? Dos anos 70 ali. Então, acho que a presença da Deborah, tipo, foi importante nesse sentido. Porque são, assim, eu acho que todas as meninas são gostáveis, sabe? Sei lá, é como o Samuel falou, é um filme que a gente não fica torcendo pelo assassino, porque eu acho que as vítimas são carismáticas, assim. E são reais, sabe? Então, acho que vale destacar também o trabalho da Deborah. O Carpenter ficou mais com o Dr. Loomis falando sobre o mal. E o mal. As frases dele são muito emblemáticas, né? Ele não parece um psiquiatra, ele parece, sei lá, um vidente, alguma coisa assim. Sim, parece. Com uma arma na mão. Toda vez que ele começa a falar, eu imagino que as luzes vão se apagar, assim, e vai acender só uma luz em cima dele, e ele falando, assim, profundamente, sabe? Ah, e vale lembrar da cena icônica do Michael Myers dirigindo atrás, né, do doutor, né? O doutor tá com o policial perguntando: cadê? Eu tô procurando o Michael Myers. O Michael Myers passa de carro atrás dele. É nesse momento essa cena, é muito boa. Sim. É, Tosca, mas é maravilhosa, é um clássico. Ai, eu levantei essa questão hoje, que eu vi o 4 hoje. Eu falei, vou rever o 4, que é o filme que eu. Talvez. Não, é o que eu menos me lembro, mas eu tenho vontade de ver o 4 hoje para falar um pouquinho dele. E essa questão é que o Michael Myers dirige. Tem gente, uhum, cara, que por 15 anos dirige, né? Aí o Marcelo relembrou a gente que o Dr. Loomis dá uma explicação que, de uma tentativa de ressocialização, ensinou eles a dirigirem. Não faz nenhum sentido. Não. Nenhum sentido. Nenhum, zero explicação. Gente. Tirar a carteira de motorista enquanto tá na porra de manicômio. Então, é assim, pedir para eles fugirem. Opa, vamos ensinar aos nossos internados como eles conseguiriam fugir das melhores maneiras possíveis. Ensina como dirige. Nossa, são umas soluções assim de roteiros fáceis que passam batido, né? Eu tenho uma teoria pessoal. Como que a gente vai explicar que o Michael Myers dirige? O cara tá imaginando assim. Ele conversando com alguém, o cara... Ressocialização, ensinava eles a dirigir. Eu falei, ok. Se você... Eu tenho uma teoria pessoal que o Dr. Loomis é o grande vilão da franquia Halloween, não é Mike Myers, porque foi ele que construiu o Mike Myers, como nós o encontramos adulto e psicopata. Então, pra mim... O vilão é o Lume. 15 anos do primeiro filme, né? Porque isso. Depois ele ainda tem umas tentativas. Então, total. Um ponto interessante, eu sou o doido dos números, eu adoro sempre trazer, é como a Sil falou, o filme custou a bagatelinha de $300 mil. Foi muito, muito barato. Mas a bilheteria dele foi estrondosa. Foi $70 milhões. Então, sucesso assim colossal de um filme que, novamente, não tem sangue, não tem gore, e tudo que ele se propõe é, de certo modo, a gente pode dizer, simples e eficiente. Então, esse foi o gigantesco legado do primeiro Halloween. São poucas mortes no primeiro. São 4 mortes. 4 mortes? São só 4 mortes. Pouquíssimas mortes para um filme de horror. Tanto que isso é falado no Halloween de 2018. A cena em que a neta da Laurie tá conversando com os amigos. Tipo, o Mike Myers tem uma grande fama na cidade. E um dos amigos olha pra filha da Laurie, né? Eu esqueci o nome da neta da Laurie, esqueci o nome. É Amber? Não sei. Ai, não, não é. Audrey. Alguma coisa com ela, esqueci. Vai falando aí que eu vou procurar. Que aí ele fala pra ela... essa cidade vive em um pesadelo por causa desse cara, mas, tipo, ele matou 4 pessoas só. Então, tipo, gente, pouco. Tem tanta gente que mata mais no qualquer crime que acontece nos Estados Unidos, o pessoal tá matando mais. Então, exato. Eles questionam sobre isso no Halloween 2018. Uhum. Eles ignoram os outros filmes, principalmente, né? Sim, exato. É, Ellison, o nome da menina. Mas isso, eu tava vendo... Eu tava vendo um vídeo sobre o Halloween Kills, e é isso, tipo... Gente, todo dia, nas escolas, eles ensinam a como você tem que se esconder embaixo da sua carteira quando tiver um tiroteio, sabe? Tipo, esse não foi o pior crime dos Estados Unidos, Exatamente, nem de longe. Calma, gente, tudo bem, eu sei que é uma cidade pequena, pode ser que ela seja calma, né? Mas não... 40 anos, caras, sabe? Calma lá. Mas a gente vai chegar lá. Chegar lá e vamos ver como essa perspectiva mudou. Bom, vamos passar para o segundo filme, então, gente? Pode. E acontece na mesma noite que o primeiro, né? Uma sequência bem direta mesmo. O filme foi lançado em 1981. Não foi dirigido pelo Carpenter, né? Foi pelo Rick Rosenthal. O Carpenter e a Deborah Hill novamente escreveram o roteiro. E é isso, é uma continuação direta. É uma sequência daquela noite quando a Laurie é resgatada e é levada para o hospital, né? E o Michael foge, desaparece, né? Depois do Dr. Loomis dar 6 tiros nele no final do primeiro filme. Tanto que o título do Halloween 2 no Brasil ficou O Pesadelo Continua. E esse filme, é interessante lembrar que o John Carpenter, ele praticamente foi coagido a se manter dentro da produção. Ele não queria, ele queria já pular o gato, mas o produtor que tinha assinado o contrato com ele, ele disse, não, ó, se tu não fizer, se tu não me ajudar com esse negócio, desenrolar esse negócio, a gente vai cobrar uma multa e tal, contratual. E aí, para fugir dessa multa, ele aceitou fazer o roteiro, né, tá na produção, não assinou como diretor. Mas, enfim, como a Sil disse, né, na mesma noite, continuação ultra direta, a Laura tá no hospital, o Myers praticamente descobre isso, só Deus sabe como, eu nem lembro direito, mas ele vai causar o terror na cidade e depois ir atrás dela, né. O problema desse filme, assim, no geral, assim, do que eu lembro, é que ele realmente agora ele vai apostar no gore e no sangue. Então, tem uma cena, as cenas de morte dessa vez são bem sangrentas, mas a morte, a que eu mais lembro, assim, que é mais emblemática, é a da enfermeira na água quente, né? Porque a gente vai ter todo o plot do hospital, muita coisa acontecendo. Tem a morte com a agulha enfiada no olho, e aí tem essa morte dessa enfermeira, que é uma cena realmente muito boa, né? E aí, nesse filme, tem um acontecimento em especial que é bem recorrente na franquia Halloween. Nós vamos falar mais nos outros. Que é uma pessoa inocente sempre morre. Mas todo mundo que é vítima do Mike Myers é inocente. Não, beleza, é inocente. Mas a gente tá falando de pessoas específicas que são confundidas com o Mike Myers durante os filmes e morrem por causa disso. Porque alguma pessoa... Olha, não faz sentido, mas beleza. Algum adolescente, algum jovenzinho resolveu se fantasiar de Mike Myers durante a noite do Halloween. O que não faz sentido, porque o Mike Myers apareceu pela primeira vez na cidade depois de 15 anos nesse dia. Mas beleza, o cara se vestiu de Mike Myers. O Dr. Lomi viu esse cara na rua e foi atacar ele. Agora eu não tô lembrado se o Dr. Lomi encheu ele de bala ou se ele foi atropelado. Não, ele foi atropelado pelo carro da polícia. Gente, ele foi atropelado pelo carro da polícia que bateu em outro carro, explodiu e o moço morreu queimado. Isso, nossa. Sem nem tirar, ele nem se move. Nem dá tempo de nada. Ele é queimado ali, ele nem se mexe. Já foi, já. É isso mesmo. E aí só depois que vão descobrir quem ele é, mas meio que sem querer. E ficou por isso. Ficou por isso. Poxa, matou. Que pena, né? Antes ele do que eu. Basicamente aconteceu isso durante o filme. Gente, se eu me lembro bem, me ajudem nessa. Era o... Porque no primeiro filme, a Anne tinha meio que ajeitado um encontro da Laurie com um menino pro dia seguinte, alguma coisa assim. E a Laurie não queria, porque ela toda tímida, não sei o quê. Eu acho que era esse menino. Ah, não sei, agora eu tô... Mas, tipo, pra piorar ainda essa história, sabe? Não, se era menina, então ele morreu foi pouco, né? Porque, porra, a Laurie traumatizadíssima no hospital por causa do Mike Myers, o cara que vai se encontrar com ela se veste Mike Myers, não, morreu foi pouco, então, tomar com pena, não. Pois é. Ai, que cagado. Tá? E aí, falando do nosso amigo Dr. Lomi, que pra mim é o grande vilão da franquia Halloween, tem todo um plot horrível dele tentando explicar a força sobrenatural do Myers com explicações celtas de um culto celta, alguma coisa assim, né? Eu nem lembro direito. E aí nós vamos pra grande revelação de Halloween Kills, que o Dr. Lomi faz essas duas coisas, né? Ele vem com a história da força sobrenatural celta do Myers e a grande revelação de documentos do governo que escondem que Laurie é, na verdade, irmã mais velha de Mike Myers. Zero sentido. Total zero sentido. E até a Laurie tem uns sonhos, né? Quando ela tá no hospital, que ela tá visitando o Michael quando ele é mais jovem. Enfim. Explicação cuzona só pra criar uma ligação, né? Entre o Michael e a Laurie, que é aquela coisa do primeiro filme de que ela é apenas uma azarada. Então eles rejeitam essa ideia e agora eles querem criar uma ligação entre os dois personagens. E vai a confusão rolando e tal, no embate final. Ó, o embate final sempre é muito interessante, né? A Laurie contra o Mike Myers. Mas nesse em especial, ela, a garota virgem timidazinha, se mostra a melhor sniper dos Estados Unidos. Porque ela com uma pistola consegue acertar os dois olhos do Mike Myers. Essa cena é emblemática. São tiros quase a queima-roupa. Sei que no fim das contas o Lomi se sacrifica, né? Faz uma explosão do caceta no hospital. E aí o filme encerra com o Mike Myers levantando em chamas e tal, e caminha na direção da Laura até que ele cai. Enfim, esse filme ele é bem zoadinho, mas ele é bom, ele tem seus momentos, tem suas cenas. Tanto não, eu tenho uns probleminhas com ele, eu acho que ele foi muito na contramão das propostas do primeiro. O caminho foi esse, né? Todos os outros vão, no fim das contas. E ele parece ser, pelo fato dele acontecer logo depois, né? Ele, assim, as lembranças afetivas, é lógico que eu fui revendo depois, era como se fosse um filme só. Isso gerou confusão em muita gente no Halloween Kills, nessa confusão de linhas do tempo. No Halloween Kills não, né? No 2018. Sobre a questão da Laura, né? Porque né, nessa linha de tempo é a continuação direta do primeiro. Mas assim, muita gente ficou, mas ela não era irmã dele? É. Ah, e, inclusive, o Halloween 2018, ele também faz. Além da. Na mesma conversa em que eles falam, a neta fala com. Fala sobre a quantidade de mortes, né? Fala, foram só 4 assassinatos na noite. Um dos adolescentes pergunta: não tinha uma história que a tua avó era irmã dele? E aí ela diz: não, isso é uma lenda urbana. Então eles desmentem isso também, né? E realmente, o filme 2 é totalmente descartado. Todas as ideias que são colocadas nele são descartadas. O Halloween 2018, ele só é sequência do primeiro filme. Nem a parte 2, que é continuação ultra direta do primeiro, tá inserido nessa soma de eventos históricos. Exato. Tanto que no Kills eles também voltam pra explicar como que o Michael foi pego naquela noite, né? Porque até então ele só sumiu. Né? Fizeram uma continuação do final que ele tinha sumido, achei sim. Exato. É uma obra de arte aquele começo de Halloween Kills. Podem criticar o filme à vontade, mas enfim, o começo é uma obra de arte. já a gente chega lá. E aí, mas... só pra encerrar, que bilheteria, né? Que eu sempre gosto de falar. Halloween 2 fez $25 milhões. Muito abaixo do primeiro, mas ainda assim uma puta de uma quantia pra um filme que custou um trocado. Parece que, inclusive, ele é menos produzido do que o primeiro. O primeiro ele não. Parece que é mais barato, né? Não, eu acho que por causa de contrato, técnica, tudo acaba ficando mais caro. Mas os próprios locais, tipo, o hospital é horroroso. É muito feio o hospital. Além de não ter gente, não tem ninguém. Eu acho que é uma. Parece cidadezinha do interior. É costinho. É um filme que funciona, o Halloween 2, porque o vilão ainda funciona muito bem, né? Mantendo todas aquelas características do Michael e tal. Mas o detalhe muito triste é que a primeira máscara do Michael se perdeu do primeiro filme. Ele só tinha uma máscara e realmente ela se perdeu. E aí todos os filmes vão tentar emular essa máscara e não vão chegar nem perto do quanto é boa do primeiro filme. Pois é, e pareceu tão simples, né? Nossa, a máscara do quarto é um... Muito até do H20 é uma bosta a máscara, é muito feia mesmo. Ai, que triste, gente. Mas, bem, é isso. É isso sobre o 2, mais algum comentário? Eu tô de boa. O Samuel falou bem dele, mas ainda assim eu gosto dele, eu acho que ele... Apesar dele ser mais violento, ele, a sequência do hospital, ela, eu acho que ela funciona bem, ele mantém o clima de tensão muito... Pela trilha, né? Que ainda é a trilha do Carter, né? Eu acho que o Carter trabalhou com a trilha em praticamente todos, né? Não, não tenho certeza dessa informação, mas a trilha continua maravilhosa. Uhum. Sim. Bom, aí nos anos 80 a gente teve mais 3 filmes ainda, né? O terceiro foi lançado em 82, daí em 88 o quarto e em 89 o quinto. Lembro de nenhum. Se vocês quiserem falar, fica à vontade. A gente tava comentando antes da gravação, né, que o 3 é meio que um spin-off, Ivo. Pode ser descrito assim? Eu não sei por que ele não tem nada, nada a ver com, nenhuma ligação com o filme original. Eu acho que ele é uma tentativa de expandir a ideia do filme Halloween. Uhum. E ele é homenageado nos novos Halloween, as máscaras, né? A trinca de máscaras são homenageadas. E ele é um filme que ele causou muita... Ele teve muita rejeição, porque as pessoas esperavam Halloween, esperavam ou a volta do Michael. E quando, né, a gente não tinha muitas notícias na época, a gente viu o filme na locadora e pegava. Então, vê esse Halloween 3, pega o filme e de repente você fica vendo o filme esperando o Michael. E não tem nada do Michael. E esse filme ele foi redescoberto depois de... Depois de um tempo, e ali na década de 90, o pessoal começou a assistir esse filme novamente e falar, olha, o filme é bom, o filme é legal, assim, então... E o filme é legal, a direção é do Tom Lee Wallace, uhum. O John Carpenter, dizem que ele também escreveu o roteiro, mas ele não é acreditado, né, o roteiro também é do Tom Lee Wallace. E, cara, e é uma trama muito louca, que é umas máscaras que são lançadas, são famosas, fazem uma propaganda e as crianças começam a usar essas máscaras, elas se vendem muito. E as crianças que usam a máscara e veem a propaganda ela tem uns efeitos que causam a morte instantânea dessas crianças que usam máscaras, e é um trem bizarro, saem cobras, saem bichos. Uhum. E é uma trama muito legal, que aí tem um personagem que ele procura descobrir, ele vai investigar, né, o motivo pelo que o dono dessa empresa, Silver Shamrock, o motivo pelo qual, né, ele faz essas máscaras e cria essa... É, para causar essas mortes de crianças, principalmente, né? E são crianças morrendo, né? Que é muito, que é bem pesado. Você vê as crianças caindo no chão, se até batendo. E foi um filme que hoje já tem essa aura de cult. É legal, vale a pena, né? Quem não viu esse filme, ou quem viu e não gostou na época, dá uma chance, dá uma olhada de novo. Gostou dos novos Halloweens, vão ver as máscaras homenageadas, uma máscara de caveira, uma de bruxa. Elas aparecem no filme, principalmente, acho que no Kills ela tem mais destaque ali, quando ela tá no... Elas estão ali, as crianças estão no parque, então aí o Michael Myers tá falando que ele põe as máscaras que as crianças estavam usando em alguns personagens que ele matou. Então é um filme que vale a pena ver. Eu queria só dar uma pinceladinha nele rapidinha, não me estender muito, mas ele merece ser visto, redescoberto e, assim, fora do que é o Halloween. Uhum. E vale lembrar que o Tommy Lee Wallace, que dirigiu e escreveu esse filme, né, é o cara que achou a máscara, que fez a máscara lá no primeiro. E é editor também, já trabalhava com o John Carpenter desde antes de Halloween. Então ele, por mais que ele não tenha feito tanto um Halloween, né? Mas ele acho que sabia o que estava fazendo ali. Mas é isso, abram o coração, gente, e assistam esse também. E o 4 você reviu também, né, Ivo? Eu revi ele hoje, inclusive. É aquela solução fácil para trazer o personagem de volta. A personagem da Laura teve uma filhinha, ela está morta neste filme. Essa garotinha, que é a Jane, que ela é uma fofa, vive ali a sombra do tio, né, que aterrorizou a Randall Fields. E o Michael Myers aparece, ele tá tipo em coma, preso, e numa transferência ele simplesmente volta. Nisso aparece também o Dr. Loomis, sobreviveu ao incêndio, todo queimado, mancando. A cena claro. Que ele aparece é incrível, que tipo assim, vai, tipo, aparece uma pessoa mancando, assim, de repente aparece ele, ele não morreu. Nossa, falando a Paola Bracho voltando na usurpadora de cadeira de roda, desse jeito. Tipo isso. Ai, excelente. Tipo aquela dos anos 80, dos slashes dos anos 80. E é ruim, ele é cheio de furo, mas o personagem funciona. A trilha sonora é a mesma. O Michael Myers volta já, ali, já criando, né, todas as convenções que o Carpenter usa, né, são usadas no filme. E o que mais impressiona nesse filme é o final. O filme está disponível, mas eu vou dar um mega spoiler. Se você não viu, quando quiser, pula. Porque no final, tem uma cena que a Jamie escolhe uma roupa de palhaço, que é muito parecida com a roupa do Michael. E a cena final, ela vive, ela é adotada com uma família, e ela, depois que o Michael Myers é assassinado pela polícia e pelos cidadãos do bem de Harrowfield, na cena inferior, ela põe a máscara, pega uma tesoura e mata a mãe adotiva. A gente não sabe se mata, né? Se a gente escuta um grito, a gente vê ela com a tesoura toda suja de sangue e o Loomis ali em câmera lenta pegando o revólver e gritando não! Pra matar ela, o pessoal impedindo, todo mundo olhando e gritando, e acaba. E eu falei, gente, que final maravilhoso. Quando eu assisti na época, eu achei lindo. E a expectativa pro 5, né? Vamos ver o que vai acontecer no 5. O Michael volta, ou então ela vai ser o novo Michael, ou ela vai... Os dois vão estar juntos, vão matar juntos. Como que vai ser esse 5? Aí faltou a coragem. No quinto filme, fizeram talvez um dos piores filmes da franquia. Que ela é cuidada pelo Dr. Loomis e ela tem uma ligação meio telepática com o Michael Myers. E o Dr. Loomis usa disso para tentar armar uma armadilha e acabar de vez com o mal. Nesse filme acontece uma coisa que o Samuel já citou, mas né, os cidadãos de Renfield pegam armas e vão tentar caçar o Michael Myers. Mas acaba matando o inocente, da merda. E tipo, ligam, a gente matou o fulano de tal, achando que era o Michael Myers. Cara, ó, xerife, droga. Também não acontece nada com eles, né? Enfim. Passou, né? Na verdade, assim, sinceramente, eu vi o filme, eu nem vi quem que era essa pessoa. Ele só fala um nome. Nossa, você matou fulano de tal, né? Esse fulano de tal nem aparece durante o filme. Mas o filme ele funciona muito por causa do Michael, tirando a máscara que é horrorosa, mas o personagem continua bom, as mortes são boas, são violentas, não são muitas mortes, mas as cenas são boas, ele tem uma estética bonita, tem uma fotografia bonita, ele tem enquadramentos bonitos, ele consegue criar climas, e apesar dos absurdos, né, algumas explosões, as voltas totalmente, né, soluções fáceis. Aí como que o Michael Myers vai saber que aquela menina é sobrinha dele? Ele entra na casa e vê uma foto. Né, aquela solução fácil de roteiro. Ele vê lá e vê uma foto lá e vê que a menina escreveu o nome. Ah, ok, você é minha sobrinha, eu vou te matar, enfim. Mas a menininha é uma fofa, já no quinto filme ela já não tá... Opa, ela tá chata, que ela só grita, ela fica muda, ela... Esse filme, gente, eu não revi, as lembranças são muito poucas dele. Mas, assim, é o pior filme, aí já é um filme que é mal dirigido, né? Diferente do outro, que é até bem dirigido, apesar do roteiro desses... esses pequenos... absurdos e soluções fáceis, não ser um roteiro, né? Assim, eu não vou falar que o Halloween é um primor de roteiro. Primeiro, Halloween é um primor de roteiro. Ele é um roteiro simples e eficiente, funciona. É, esse, aí esse daí já é uma coisa já, que já tem falhas. Então já começa a perder a força que o primeiro Halloween tem. Mas é um filme legal, dá pra ver, envelhece um pouco, diferente do primeiro Halloween. Mas é um filme que dá pra ver que é bem curioso. Essa menininha é a Danielle Harris, não é? Isso, é a Danielle Harris. Que volta pro Halloween do Rob Zombie. E eu acho muito triste porque eu acho que o final... Eu acho que ela merecia mais um Halloween que fosse bom, sabe? Sim, porque nesse filme ela é muito fofa, ela é muito bonitinha. Você se afeiçoa a ela. Uhum. É mais aquela questão, você não torce pelo vilão, porque ela ainda no primeiro filme ela é muito carismática, ela tá sempre com aquela carinha meio triste, meio de medo... E ela veste uma roupinha de palhaço, gente. Ela fica pouco correndo com roupa de palhaço o filme todo. Mas, enfim. Mas é, e aí, tipo, é legal ela ter voltado pra franquia, né? Depois de 30 anos, assim. Mas não no filme do Rob Zombie, não, né, gente? Podiam ter colocado ela no 2018, talvez, em algum lugar ali. Mas tudo bem, quem sabe ela arruma um lugar no Enzo. Mas bem, em seguida a gente teve então, antes de chegar no Rob Zombie, né, foram outros três filmes, foram o Halloween, já perdi a conta aqui, gente, o 6 em 95. O 6 é o próximo. O 6 a gente pula, gente, o 6 tem uma seita, mostra uma seita druida que o Samuel citou no 2, eles pegaram isso e roteirizaram. O 6 tem mais de uma versão, não tem? Tem duas versões. Eu, sinceramente, eu vou... As duas valem meia. Deveria ter trabalhado mais, feito mais o dever de casa, revisto esse filme, mas eu não tive coragem, desculpa. Ele foi muito ruim. Aquele filme que talvez a gente pula da franquia. Eu também não revi, então eu também não vou me atrever a comentar muito agora. Eu só queria lembrar que esse filme tem o Dr. Loomis, o Donald Pleasence, né? Eu acho que foi esse o último filme que ele fez, né? Da franquia. Também é outro que talvez merecesse ter tido um final melhor ali. Mas tem o Tommy Doyle adulto também, e quem interpreta ele é o Paul Rudd, né? Homem-Formiga ali. Que, nossa, eu queria muito que tivesse sido ele no Halloween Kills. Mas tudo seria bem. Mais legal. Né? Mas, né, apagaram as sequências, então talvez desse uma confusão ali também, melhor deixar pra lá. Realmente. Uhum. Mas depois, em 98, né, a gente teve o Halloween H20. Ah, esse é interessante. É, então, a volta da Jamie Lee Curtis, né? É, eu lembro que eu gostava... Eu acho que esse foi o primeiro Halloween que eu assisti, na real. Passou na Globo. Eu lembro que ele... Eu assisti esse filme na Globo. Não sei se foi num Tela Quente ou numa dessas sessões mais... Eu acho que foi até na Tela Quente, porque eu fiquei bem surpreso que o filme do Halloween tava passando na Globo. Não esqueço disso. Foi um primeiro contato de muita gente... Esse filme, na época que ainda as censuras ainda não estavam muito parando filmes de terror na televisão brasileira, né? Sim, exato. E o interessante do Halloween 20, primeiro que ele sai com o subtítulo 20 anos depois do Brasil, Halloween H20, 2, 20 anos depois. Nossa, caralho, que ódio! Vá. A redundância assim dupla. É interessante que ele é do mesmo produtor de Pânico. Então você vai ver umas nuances assim, bem Pânico inserido nesse filme. Ele continua a história a partir do segundo filme. Então, só falar dessa linha do tempo. A linha do tempo de Halloween é mais bagunçada que a linha do tempo de X-Men. E eu sempre uso X-Men como a pior referência de linha do tempo da história da cultura pop mundial. Então, Halloween é muito bagunçado, porque é Halloween H20, 20 anos depois. Eu adoro falar o nome completo. Se passa depois do segundo filme. Então, 3, 4, 5 e 6, os dois 6, são ignorados completamente nessa sequência. Que bom, tá? É, que bom. Gostei que eles foram ignorados. Bom, até porque Halloween H20 é até um bom filme. É um filme bacana, assim, ele é legal. É, já começa com um adolescente, Joseph Gordon-Levitt, morrendo, com um patins enfiado na cara. Verdade, tadinho. É, adoro o E o Michael Nelly reaparece. Eu, sinceramente, eu nem lembro como é que ele reaparece. Eu sei que ele vai nessa casa onde o Joseph Gordon acaba aparecendo, porque ele quer as informações, né? É nessa casa que ele descobre. Eu não sei como ele consegue, enfim, fugir. E ele segue na busca pela Laurie. E um detalhe desse Halloween H20 é que a máscara é horrorosa. Foram 4 máscaras ao longo desse filme e eles tiveram até que usar CGI pra em alguns momentos, porque não tava dando os efeitos que eles queriam. E tem um buraco no olho gigantesco na porra dessa máscara que aparece o olho todo. E tipo, você fica puto. Enfim, nesse filme, a Laurie, ela forjou a própria morte, mudou de nome e ela tem um filho. Que eu esqueci qual é o nome do ator que faz o filho dela. Mas enfim, é um atorzinho que juravam que ia ser uma sensação em Hollywood. Aí depois que fez Dália Negra. Ele tava em alta, aí ele fez Dália Negra, se fudeu, nunca mais apareceu em porra nenhuma no cinema. É o Josh cinema. Hartnett, não é? Sim. Isso, Josh isso. Hartnett. Fundadíssimo. Joseph Gordon aí subiu e ele só caiu. Enfim, ele é o papel do filho da Laurie. O insuportável, que garoto chato do caralho. Junto com todos os outros adolescentes que são apresentados, né, no filme. Porque a Laurie, ela tá muito traumatizada. Eu gosto do H20, que eles pegam meio essa vibe da Laurie pra usar no 2018. A Laurie tá muito traumatizada, tem medo de tudo, de todos, tem medo da própria sombra. Então ela tem sempre medo do que o filho tá fazendo. Só que o filho é um insuportável, um chato do caralho. Mente pra ela e vai fazer... E vai fazer uma festinha de Halloween, que é mais um bacanal, na verdade, na escola. Porque é ele, a namorada e mais um casal de amigos. Ou seja, só pra transar. Então, mais uma vez, a vibe pânico, né, nesse Halloween. Só sei que na noite do Halloween, o Michael invade a escola, mata o casal de adolescentes amigo, né, do filho, da Laurie. Inclusive, é uma cena muito boa. É, acho que é a melhor cena do filme, porque ele mata o rapaz e ele joga ele num elevador de aqueles elevador de comida, né? De elevador de mercadoria, não de pessoas. Uhum. E aí a garota tá tentando fugir do Michael Myers e ela entra nesse elevador com o corpo do namorado dela e ela tem a perna quebrada durante a descida do elevador, porque a perna fica do lado de fora. Então quando ela vai lá pra baixo, tá só praticamente o Mike Myers já esperando ela, então ela se arrastando até ela ser morta. É muito boa essa cena, é bem legal mesmo. A Laurie, por algum motivo muito instintivo, assim, sem explicação científica, só na base do sentimento da mãe, ela sente que tem algo errado, e ela e o namoradinho dela, que é um cara tarado lá, que só... engraçado que a Laurie, tem uma cena que eu acho assim sensacional, que a Laurie tá contando, ah não, porque na minha adolescência um homem tentou me matar, o cara tá basicamente, tá, mas essa boca aí a gente pode usar pra beijar também. Ele não quer nem saber dos problemas dela, ele quer saber do almoço, de dar uns beijos nela, é só isso que o cara quer. Eles vão pra escola e acontece mais uma morte de inocente por engano, que o segurança, ele é confundido com o Mike Myers, e o namoradinho da Laurie dá 5 tiros no cara, 5 tiros, assim, gratuito, velho. Filha da mãe, a cena. Pra isso, pra em seguida ele ser morto pelo próprio Michael, né? A Laurie consegue salvar o filho e a namorada do filho pra começar um embate entre a Laurie e o Myers, né? E tem uma baita de uma briga entre eles dois. Mais uma vez, elemento que seria utilizado mais assim no Halloween 2018, uma vibe meio assim. E quando esse embate acaba, eu gosto muito do em particular do final desse filme. Porque eu quando adoro. O embate. É muito bom. Quando o embate acaba, tem toda aquela cena clássica, né? Dos paramédicos, os policiais todos reunidos, e todo mundo dando cobertorzinho, perguntando se tá tudo bem. Só que a Laurie, no sentimento dela, ela não, tá lá o corpo do Michael Myers estirado no chão, que ela ia terminar de matar, mas inexplicavelmente o segurança que a gente achava que tinha morrido não morreu, ele aparece todo ensanguentado segurando ela, dizendo, para! Zero sentido também ele ter feito isso, mas enfim. E aí tá lá, né, os paramédicos, todo mundo fecha o corpo do Michael Myers num saco, e aí a Laurie tá com aquela pulga na orelha, tipo, não, isso não vai acabar desse jeito. E aí que eu acho que é uma ressignificância desse momento dos filmes de terror, né? Que sempre é o finalzinho que aí acaba tendo uma revelação. Na verdade, a Laurie, ela rouba o carro em que o corpo do Myers tá embalado, dá uma doida nela, ela sai com o carro, meio que acontece um acidente, o Myers fica preso entre o carro e uma árvore, e ele realmente acorda e tal, e ele estica assim a mão pra ela, e a cena é muito boa. Que ele meio que tá fazendo um barulho, mas ele não fala nenhuma palavra. Meio que um barulho se lamentando, alguma coisa assim. Ela tá com um machado em mãos e com os olhos lacrimejando. E a gente tem um puta de um final, que ela corta a cabeça dele. Simplesmente corta. Então, pra mim, H20 é um filme que funcionou. E, diga-se de passagem, teve uma puta de uma bilheteria, tá? Foram 75 milhões que esse filme arrecadou. Caraca, né? Foi uma grana, foi uma puta de uma nota. Tanto que foi o motivo pra ter o Diabo do Ressurreição em seguida. Foi. Deixa eu só contar um pouquinho antes de entrar nele. A gente não vai nem entrar nele, né? Mas eu acho que a melhor atuação da Jamie Lee Curtis é nesse filme. Em todos os filmes, nesse ela tá muito bem, ela tá muito à vontade, aquela personagem, eu acho que ela tá ali também num auge de carreira, assim, ela tava com os papéis bem legais, e eu acho a atuação dela muito forte, assim, é muito sentimental, principalmente na questão final, na hora que ela sai para enfrentar o Michael, para ter os embates com eles, enfrentar nele, ela tá ali à flor da pele para resolver. Eu acho ela uma personagem muito forte. Ali, eu acho que no H20, diferente do 1 e do 2, que ela é a vítima e tá sempre fugindo, assim, apesar que ela dá o tiro no 2 lá, mas nesse ela vai pro embate com o Michael, e uma coisa muito física, né? Porque ela pega o machado e vai enfrentar o Michael. E isso foi muito forte nesse filme. Eu acho que a primeira parte, né, primeiro ato desse filme é muito ruim, que é o ato dos adolescentes ali, problemas. Ah, eu não posso sair daqui. Igual eu queria sair, eu sou jovem, tenho uma vida para viver, minha mãe é louca. E não sei o que lá. Eu acho muito ruim esse negócio. Mas era uma coisa ali do desses novos... Essa nova leva de slashes da época. É, não é justificado. Mas eu, realmente o que eu impressiono no filme é esse embate entre ela e o Michael. Eu achei incrível a atuação dela no H20, nessa nova linha do tempo. Aí a gente vai com a Ressurreição, que puta que pariu. É um desastre, Ressurreição. Só a sinopse dele assim é você ler. E você vê que é uma merda. Eu tava até aqui vendo. Aqui, ó. Participantes de um programa de televisão são levados para passar a noite na casa onde viveu um famoso assassino em série. O que eles não sabem é que ele está de volta e disposto a não deixar ninguém sair com vida do local. Não! Pelo amor de Deus! Esse filme não era nunca ter existido. Ele é muito ruim. E ele sai logo depois dela ter cortado a cabeça dele, né? Pois é! Então... Eu não sei, eu não assisti. Eu vou ser bem sincero. É tão ruim a ideia desse filme que eu não assisti. Porque, como é que o Michael Myers volta? Alguém sabe me dizer o que aconteceu? Então, no começo, eu lembro muito vagamente dele, na real, porque faz muito tempo que eu vi, também não revi pra essa gravação. Mas ela matou a pessoa errada, não era o Michael. Acredito e aí, por não. Isso que ela é internada num hospital, porque aí ela, tipo, ficou, assim, abaladíssima por ter matado um inocente. Aliás, né? Novamente. Gente do céu! Eu não acredito nisso, não. É muito ruim. Continuações que estragam filmes bons, né? Caraca, o pois H20 é ótimo. Aí vem essa ressurreição com esse conceito merda. Cara, não, eu tô com ódio. E aí só que aí o Michael Real aparece e mata a Laurie nos primeiros 15 minutos de filme, assim. Então o filme não é com a Laurie, né? Porque ela morre. E o contrato, ali, talvez. Né, a gente não entende, porque ela virou e falou, gente, não. Sim. Gente, tipo, no início do filme aparece um pouquinho. Exato. E assim, é um absurdo esse filme. É aqueles que a gente esquece. Ai, tem o Michael luta contra o Busta Rhymes, sabe? Eu tô vendo aqui só a imagem da máscara, que horror. É, tem umas ideias assim que só de você pensar, não precisa ter assistido, sabe? Pra perceber que foram umas ideias muito erradas aí, não rolou. Tem um artigo no Boca do Inferno dizendo um único motivo para assistir Halloween Ressurreição. Foi o Felipe que escreveu a cena da morte da Laurie. É a única coisa que para ele valeu a pena, assim. Pelo menos é que eu tô deduzindo, porque eu tô passando o olho aqui bem rápido. Mas linka depois, Sil, para quem tiver interessado, dá uma lidinha depois. Vou colocar. E Felipe, se explique. Tá. Ele vai se explicar. Quer dizer, né? Enquanto você espera escutar na live, já vai ter rolado. Foi... Sim, verdade. E que máscara horrível. Eu minto. A pior máscara é essa, tá? Essa é a pior máscara. Feio, ó. Caramba, eu tô vendo aqui, ó. É feia. Não é pouco, não. Tristeza. Parece um cosplay mal feito. Tem sobrancelha, nossa. Ai, gente. E bigode chinês, nossa, que bizarra essa máscara. Acontece. Mas nada está tão ruim que não pode piorar, porque em 2007 e 2009 não tivemos, né, apenas um, mas dois filmes do Rob Zombie. Um remake e sua sequência. Eu confesso que assisti só o remake no cinema. Senti aquele tempo perdido da minha vida. Aí eu não quis assistir o segundo. O que vocês acham, gente? Eu assisti os dois. E odiei os dois. Pode mandar, Iva, porque eu mesmo não tenho nada que falar, não. Não tô aqui um túmulo esperando. Porque esses dois filmes são ó. O Rob Zombie, ele já tenta ali dar uma. Humanizar o personagem. Ele tenta dar uma explicação para o mal. Da construção do psicopata. E tem, pelo amor de Deus, todo filme o Rob Zombie enfia a Sherry Moon Zombie no filme. Ai, sim. É, tem até um meme recente, assim, que tem um pôster do filme Tubarão com a Sherry Moon. Tipo assim, Tubarão com Rob Zombie e a Sherry Moon no lugar do Tubarão. Sim. É, e tenta criar ali, né, aquele personagem traumatizado, amanhã no stripper, sofria violência... Né, que ele queria um filme mais violento, mais brutal, mas é muito ruim. O Rob Zombie, ele tem essa coisa meio... Essas viagens dele meio psicodélicas, e ele insere isso no filme do Halloween, a Sherry Moon Zombie num cavalo branco, na mente do... Então, né, que seria a imagem da mãe perfeita para ele, mas não era. Ela... E assim, gente, acho que a gente tem que esquecer que existiu isso, porque tem gente que gosta, tem gente que fala, já conversei com pessoas que gostam, gente, inclusive, que fala que prefere o filme do Zombie, escutei isso em conversa recentemente, do que esses novos filmes do David Gordon. Gente do céu. É pesado. É, sim, eu escutei isso, né? E eu falo, não, não, não, não, não, não, por favor, não. Mas tem gente que gosta, mas eu acho que não funcionou. O Rob Zombie, ele trouxe o Michael Myers pro universo dele, né? Daqueles... Né, daquela coisa meio white trash, aqueles vilões deles todos desajustados, todos... Mas assim, empatia zero com nenhum personagem. Sim, nossa, não salva ninguém. Nossa, a Laurie é insuportável, Sim, é... Os personagens são muito ruins, são muito fracos. Sim. E essa questão do... Né, do zombie, essa direção dele meio videoclipe, né, talvez funcione ali com Rejeitados, né, do Diabo, A Casa dos Mil Corpos, outros filmes que ele fez que eu não cheguei a ver, mas Halloween definitivamente foi assim, uma coisa que ele não deu liga, o Halloween do zombie, não funcionou. O Zombie é um excelente músico, excelente, os clipes dele são ótimos, mas é um cara que pra mim que ele não acertou no cinema ainda. E continua fazendo filme, né? Algum retorno ele dá, algum pra retorno mim, financeiro para as produtoras ele dá. Pra mim o Zombie ele só tem um filme bom e eu não, nem vou falar porque... Olha, sinceramente, eu acho que a gente merece fazer um episódio só sobre a carreira cinematográfica dele. Se eu obrigar todo esse grupo a assistir os filmes do Rob Zombie tudinho, vai ser maravilhoso. Alguém apresenta no meu lugar. Mas é interessante que, tipo, esse filme ele foi divisível de crítica, por incrível que pareça. No Rotten Tomatoes, ele é bem meia-meio, assim. Tem uma galera que... realmente gostou, e tem uma galera que odiou e tal, eu tô no time que odiou, eu lembro muito pouco, inclusive, desse filme, não gosto dele mesmo. Tem uma curiosidade que quase não tem nenhum homem de cabelo curto no filme, isso eu acho muito interessante, praticamente todos os personagens masculinos têm cabelo grande, então, eu acho uma puta de uma curiosidade. E... A maior de todas. O filme ele custou 15 milhões de orçamento. E a receita foi 80 milhões. Então, para vocês terem uma ideia ainda de como, mesmo com um filme bastante divisível, o peso do nome Halloween é extremamente poderoso. Todas essas sequências, a gente já fez, por exemplo, de episódio de Hellraiser, já fizemos sobre Sexta-feira 13. Uhum. E geralmente o motivo das continuações são grana, ou, no caso de Hellraiser, para se manter os direitos, né? Foram feitos filmes muito ruins só para se manter os direitos. Mas Halloween é uma franquia que tem filmes no começo, no meio e no fim que valem a pena e que são extremamente rentáveis. O Halloween do Rob Zombie fez uma puta de uma grana. Se deu tão bem que teve uma continuação, mesmo com a crítica divisível. Só que aí vem a continuação em qual foi o ano que foi lançado? 2009, só 2 anos depois, olha só. E não deu nada certo. Deu absurdamente errado, o filme é condenável pra caceta. Todo mundo fala muito mal desse filme. Eu também não assisti o 2. Então, só o que eu... da análise assim, que a gente faz por cima da situação. De que Halloween ainda sempre teve um puta de um nome, de um peso gigantesco e faz dinheiro, né? Que o primeiro, o Halloween dos Zombies, mesmo tendo sido mais ou menos, fez uma puta de uma grana e aí motiva a fazer mais um filme que sai em 2009, mas que é tão ruim, que vai dar uma baita de uma pausa na franquia toda. Nossa, total. Só um ponto de observação aqui, apesar de não gostar. A tentativa de explicação do zombie para a origem do personagem é muito mais palpável do que um culto celta, tá? Então, só... É muito mais próximo da realidade, realmente. Tá? Então, sim, assim... Sim. Não que eu goste de haver uma explicação, não que eu goste da explicação dele, mas, assim, é muito mais palpável do que a outra. Temos que dar o braço a torcer, né? Exato, e vou estar certo. Ah, muito bem, gente. Eu pensando agora, né, nesse intervalo até o próximo filme de 2018, né? Vocês sabem como que surgiu essa a ideia? Como que essa continuação aconteceu? Eu não fui atrás de saber. Não, eu não vi muito sobre isso. O que eu vi é que o próprio John Carter, né, foi envolvido na produção. Sim. E ele colocou o nome dele nesse filme e trabalhou na trilha sonora. Então, se empolgaram, né? Com, pô, John Carter tá voltando pra Halloween, dá pra dar um up e tentar fazer uma coisa bacana. Mas eu não sei, assim, quem foi o produtor executivo que trouxe a ideia, quem foi que resolveu trazer de volta. Eu acho que a própria Jamie Lee Curtis estava envolvida na produção. Uhum. Ela não tá pelo menos como executiva. Isso, ela tá como produtora executiva, exatamente. Ela não se jogou nem foi uma coisa assim com ela envolvida, né? Tipo, uhum. Se vamos trazer de volta, eu vou estar envolvida, vou produzir, vou financiar. A gente sabe que o produtor executivo é quem bota uma graninha ali, né? Dá um jeito que tá uma grana ali. Eu lembro que quando o Halloween 2018... A gente já vai falar de 2018? Quando falaram sobre Halloween 2018, liberaram os nomes dos roteiristas, eu fiquei meio assim, né? Porque são dois roteiristas e os dois eles são envolvidos com comédia. Uhum. Trabalhos anteriores deles são de comédia. Eu fiquei, puta que pariu, depois do Ressurreição, depois dos filmes do Rob Zombie, quase 10 anos sem filme de Halloween, vão botar comediante pra fazer os roteiros? Beleza. Quando veio o primeiro trailer de Halloween, eu disse, eu preciso desse filme. Porque o Halloween 2018, novamente, é um filme que ignora todos os outros filmes da franquia a partir do 2. Ele é uma continuação do de 1979, né? É 79? Eu sempre... 78. Não, 78. E aí nós somos apresentados a um casal de podcast. O filme começa com um casal de podcasts que vai entrevistar o Myers, que está preso lá numa clínica psiquiátrica. Numa cena muito boa, que é vista de cima, e é um chão de xadrez. E você consegue perceber, né, nessa cena, a diferença do Myers para os outros internos, né? Parece que até os internos têm medo dele. O Michael, ele não reage à tentativa de entrevista desse casal de podcasters, nem mesmo quando acontece uma puta cena que é o cara tirar a máscara dele. Só Deus sabe como ele conseguiu essa máscara. Enfim, sim. Ele tá com a máscara do Michael, ele tira a máscara, aponta pro Michael e o Michael nem muda a respiração dele, muito pelo contrário. Então, o casal visita a Laurie, que manda eles tomarem no cu, mas depois que eles oferecem $3,000 pra ela, ela aceita. E aí a gente conhece a Laurie 40 anos depois do evento que praticamente destruiu a vida dela, né? A Laurie é uma velha paranoica, com a certeza absoluta que o Michael um dia vai voltar, e isso fez com que ela tivesse uma vida assim arrasada. Ela perdeu toda a família, perdeu a guarda da filha, e ela mal conhece a própria neta. Então, na véspera de Halloween, não, né? Na véspera de Halloween, resolve-se fazer uma transferência dos internos do hospital psiquiátrico, e claro, dá uma puta de uma merda. O Michael foge e começa uma matança absurdamente sangrenta. Começando pelo casal de podcasters, numa cena que eu acho épica. Essa cena é incrível, que é quando o Michael mata o cara, arranca todos os dentes dele e joga pela cabine do banheiro em cima da mulher dele. Porra, velho. Que cena foda. Ela é muito desesperadora. Até depois ela tenta fugir, né? E, tipo, já era. Se deu super mal, a moça morre também. E o Michael consegue pegar a máscara dele de volta. Não só a máscara, como um macacão de mecânico. Então ele tá armado, pronto pra fazer uma carnificina épica na cidade, em plena noite de Halloween, que é quando ele chega, né? O maior defeito do Halloween 2018 é o núcleo de jovens é bem desinteressante, de certa modo, que é composto principalmente pela neta da Laurie, mas que eles dão aquelas respostas boas, né? De tipo, esse negócio do não é irmã, e tem o mistério, tem toda a questão do Michael ser lembrado na cidade o tempo todo, nessas décadas todas, mas eles ficam, porra, mas só matou 4 pessoas e tal. Pois é, e aí tipo, a Alison depois tem todo aquele arco com o chato com o namorado dela, ela leva um chip muito gratuito numa festa. Eu acho muito tosco esse momento, cara, muito otário. Nossa, foi horrível. Foi o chip mais gratuito dessa hora do cinema, foi dessa garota, olha, foi pesado. Mas... O 4 tem um chip também que é muito gratuito. Mas não vou entrar em detalhes, não. Mas... Coisas recorrentes em Halloween. Assassinato de inocente e chip gratuito. E aí tem a morte do gordinho lá, que é... Porra, cena foda do caceta. A Alison encontrando o corpo, sendo confrontada pela primeira vez pelo Michael, né, atrás de uma grade, é boa. E a Laurie, né, que tá assim, desesperada, se preparando para o seu momento, né, com o próprio Michael, né. Tem a mãe, a filha, né, da Laurie também, que é uma personagem muito interessante. E aí a gente vai pro embate do Myers com a Laurie na casa dela, porque o objetivo dele sempre foi ir atrás dela. É uma cena, e é uma sequência muito fodida, muito boa. A gente vai ter as três gerações, né? A Laurie, a filha e a neta nessa batalha contra o Michael. Já no começo, o Michael dá umas 3 cacetadas na cabeça da Laurie, que eu não entendo como ela não teve um traumatismo craniano ali na hora. Mas enfim, muito boa. E pra mim, vem a melhor cena do filme, que é a Laurie, que ela cai da sacada, que é uma referência ao primeiro filme, quando o Michael cai da sacada. E o Michael fica assistindo, né? Ela caindo da sacada estirada no jardim. O Michael faz aquela viradinha do rosto. Quando ele olha de volta pro jardim, cadê a Laurie? Então, eu amo essa inversão de cena do primeiro filme. E a segunda melhor cena pra mim também é a da Karen, né? Que é a filha da Laurie, confrontando o Michael no bunker que a Laurie criou dentro da própria casa. A cena dela fingindo, segurando a escopeta, fingindo que não consegue atirar, desesperada, com medo, quando o Michael sente que o medo dela é real e que bota a cara na frente, ela só mira, te peguei e atira. Porra, que cena foda, gente. Que cena, que filmaço do caralho. Então a gente tem todo esse... E aí isso culmina com uma derrota épica pro Michael, né? Porque a Laurie, mesmo tendo sido muito vítima dos ataques deles, as três juntas conseguem, são três mulheres fodas que se unem para derrotar esse desgraçado, prendem ele num porão e tacam fogo na casa inteira, num final apoteótico. A cena dele parado, em pé, em chamas, é linda. É aquela cena, é arte pura. Eu costumo dizer que o Halloween 2018 é o auge dos slashers. É o melhor filme de slasher que existe, é o Halloween de 2018. O filme é um colosso, ele é muito bem feito, ele respeita o legado de Halloween, ele respeita o legado do primeiro filme. O Michael, muita gente reclamou que o Michael foi transformado num tanque de guerra de matança. Ele mata muita gente nesse filme, principalmente quando ele chega à cidade, tá rolando Halloween, ele vai entrando de casa em casa, causando um terror e matando assim, graficamente, gore, tem muito sangue. E realmente, quem é um fã do Halloween, todo o primeiro filme ser muito intimista, nessa questão das mortes, terem poucas mortes, inclusive, eu não tiro o direito de reclamar. Mas, porra, como esse filme funciona, cara? Que filmaço é Halloween 2018? Novamente, é um colosso. Pra mim, é o melhor slasher que existe, o melhor slasher que já foi feito. E fez uma grana do caralho na bilheteria. Foi 255 milhões, tá? Tá bom, né? Eu confesso que eu fiquei muito com o pé atrás. Foi pelo roteiro e pela direção também. Não conhecia o diretor, que inclusive agora vai ser responsável também pelo reboot de O Exorcista, que parece que vão ser 3 filmes também. Acho que ele está envolvido na série Hellraiser também. E, né, direção boa, muito eficiente, filme brutal e violento, como o Samuel falou. A Jamie Lee Curtis está muito bem, novamente, como a Laurie. Eu confesso que eu não gosto muito da filha, da Karen, mas no final, até que ela me conquistou ali, né? Que a cena dela final é muito boa, mas ela é uma personagem... Né? Eu acho que até da própria construção, não tô reclamando da atuação, mas ela é uma personagem meio irritante durante o filme, aquela coisa do trauma com a mãe, não acreditar na mãe, e blindando a neta, né, a filha contra a avó, mas, né, no final tudo, a gente entende ali que tudo que ela tinha com a mãe valeu o esforço da Laurie com ela, tudo que a Laurie fez por ela. Uhum. Então acho que essa invertida é bem legal no final. E como o Samuel disse, o final é emblemático. Valeu muito a pena ter aguardado esse filme, ter visto ele no cinema. E expectativas, né? Depois do. A gente daqui a pouco acho que a gente vai entrar no Kills, mas vamos deixar aí as impressões da Sil. Ah, eu vou com vocês, assim, eu acho que, de fato, toda a sutileza do primeiro se perdeu, mas eu, pelo menos, aceitei também que é uma proposta diferente, né? Acho que foi bem interessante ver uma história, assim, tanto tempo depois, né, com a Laurie acompanhando, assim, o que virou a vida dela, né? Você imagina uma pessoa passar 40 anos se preparando, né? Para algo que pode vir ou não, né? Talvez não viesse, mas a vida dela se resumiu a isso, né? Tanto que isso custou o relacionamento dela com a filha e, consequentemente, com a neta também. Mas eu gostei muito dessa construção, assim. Gosto das mortes, não gosto daquele médico do outro. O Michael também, né, gente? Psiquiatras que cuidaram dele, puta merda, não tinha chance assim, de dar outra coisa. E eu tava procurando aqui, só pra gente complementar a informação, depois dos filmes do Rob Zombie, né, a Dimension ia fazer outros filmes. Dimension, só para relembrar, é quem faz os filmes do Hellraiser, né? Quem é responsável por todas aquelas sequências estúpidas, das quais a gente já falou num episódio anterior. Mas acabou não dando certo, então a Dimension perdeu os direitos, amém, e a Blumhouse entrou, né? E aí sim foi com o envolvimento de John Carpenter mesmo. O Carpenter não queria um remake, mas quando o David Gordon Green e o Danny McBride entraram e trouxeram essa ideia da continuação, ele gostou e aceitou, e foi assim que o filme se deu, então. Nossa, bacana. Nossa, e só relembrando, tu falou do médico, realmente... Nossa, que merda o médico desse filme, o novo Lomi. Sempre o médico é o vilão. Olha, eu dizia que o Lomi era o vilão, e aí a vilania realmente se materializou no novo médico, que ninguém nem lembra o nome daquele desgraçado. Sim. Que ele queria saber como o mal operava. E aí ele praticamente quase mata o policial que salva a Allison e ele, né? Uhum. Quando o policial vai... se prepara pra matar o Michael, que ele passa com o carro por cima do Michael de novo. O policial passou pelo Michael certo dessa vez, né? Então, sim. E aí ele passa por cima e tal, quando ele vai atirar o médico lá, corta ele e tal. E aí até você pensa, ele revela os motivos, né? Que ele quer saber como o mal opera. Tá, 2 minutos depois, o próprio Michael matar esse desgraçado. Pois é, pisando na cabeça dele. Pisando na cabeça dele. A cena é fabulosa. Sim. E a Alison lá presa no carro na parte de trás, doida querendo fugir, até que ela consegue realmente fugir, pelo menos isso. Pois é. É, até voltando um pouco numa coisa que você falou mais cedo, Samuel, esse negócio do Michael ir atrás da Laurie, e isso é mencionado também no Halloween Kills, sobre como ele, na verdade, nem tava indo atrás da Laurie. Quem colocou ele nesse caminho foi o médico. Tipo, ele queria que o Michael fosse pra lá, pra seguir com essa observação, né? Com os estudos dele. E foi aí que ele levou ela pra lá. Mas no Kills até, eu não lembro qual personagem que fala que ele queria voltar pra casa. Não, que ele não tava indo atrás da Laurie, que ele queria voltar pra casa dele, verdade, da infância, né? Eu não sei se alguma coisa disso também faz lá muito sentido. Eu não, de verdade, eu não dei tanta importância a nada disso. Para algumas coisas a gente tem, em Halloween a gente tem que desligar. Tem que desligar algumas, como é que se diz? Enfim, alguns filtros a gente tem que desligar. Sim, porque sim. Porque o próprio Halloween Kills ele vai pedir isso. Uhum. Não foi nada que me incomodou também, nada que nem é uma super crítica, né? Só um negócio que, tipo, pra mim, se não tivesse nada disso, beleza também, sabe? Mas é isso, a gente desliga uns filtrinhos. É isso que você falou interessante, que é justamente... porque no primeiro filme do Halloween, vou voltar lá em 78, não fica muito claro uma obsessão do Michael pela Laurie. Ele era uma vítima que entrou ali no caminho dele, que ele não conseguiu matar como ele matou as outras, e ele tem que matar ela, né? A obsessão começou ali no segundo filme e dali em diante. E nesse filme, é lógico que ela é o trauma, que ela foi uma das sobreviventes e a que mais enfrentou ele. Então, o trauma dela é justificado, né? Mas aí esse filme deu esse ganchinho aí, que ele não... Porque todo mundo ficou aí no Kills, eles estavam esperando que ele fosse pro hospital, e ele não foi pro hospital. Ele foi pra casa dele, pra casa onde ele morava. Exato. E tudo aconteceu ali. Então, aí a gente vai ver como eles vão resolver isso no Ends. Uhum. Né? Como que... Né? Porque aí a gente vai entrar, né? Acho que no Kills agora. Para depois a gente falar de perspectivas. Mas eu tô meio que apressado aqui. até para quem ainda não assistiu o Kills, né? A gente já até falou umas coisinhas aqui, mas a gente vai comentar agora o filme e vai ter spoilers. Então, quem ainda não assistiu, se quiser parar por aqui, voltar depois, né? Mas vamos seguir, então. Bom, eu sei que vocês gostaram muito do filme, né? Eu gostei. Primeiro que Halloween Kills, ele não se chama Kills à toa, né? Porque pra quem ficou incomodado com a quantidade de mortes e o gore que é apresentado no Halloween de 2018, só senta e aceita, porque a escalada de mortes em Halloween Kills é gigantesca. Mas... principalmente, todas são absurdamente bem feitas. Não tem uma morte mal feita nesse filme. E tem morte pra caralho. Então, o maior feito de Halloween Kills é isso. Ele é um slash. É sangue, praticamente uma morte a cada 2 minutos. Mas, enfim. O que é o Halloween Kills primeiro? Ele é uma continuação. O trailer tinha muita morte, tinha que interromper. O trailer já mostrava muito do que ia ser. Desculpa, Sam. Mas só dizendo, Halloween Kills, que é continuação ultra direta do Halloween de 2018. Mesmo segundo que acaba, começa. Com a diferença. A gente tem uma nova cena que praticamente faz uma revisita o primeiro filme, né? E essa cena, ela é muito boa. Pra quem é fã de Halloween, o primeiro filme, pra quem é fã da franquia no geral, mas principalmente do primeiro filme, essa cena é muito boa. Que ela, como diz, ela meio que reconstrói os fatos do primeiro filme para mostrar como o Michael foi parar no hospital psiquiátrico, que é o embate entre dois policiais contra ele, que dá muito ruim para um deles, e o Dr. Lomi, que quer matar o Michael, mas ele é impelido a não fazer isso, né? Então, inclusive, nossa senhora, o Lomi, o personagem que o ator que faz o personagem do Dr. Lomi, ele já faleceu tem um tempo. Uhum. Mas encontraram um cara idêntico a ele. Gente, é coisa de louco. Você toma um susto porque você fica... o filtro que usam nessa cena parece que, tipo, o John Carpenter gravou isso lá em 78 e não botou no filme, estão usando agora. É muito bom. É ótimo, sim. Essa cena já faz o filme valer, assim, completamente a pena. Nossa, virou até um meme, eu até não tinha mandado lá no grupo do Boca, que era aquele meme dos cachorros, né? O grandinho e o musculosão. O pequenininho musculosão, o pequenininho dizendo que é Rogue One, né? Ah, a gente fez os atores aqui antigo digital e não ficou legal, não. Aí o Halloween que o cachorro musculoso, a gente simplesmente contratou um ator parecido. Ah, muito bom, é muito bom. Funcionou muito melhor. Mas enfim, e aí a gente vai para o exato momento onde Halloween 2018 terminou, que é no incêndio da casa da Laurie. Que é a Laurie, a filha e a neta, a caminho do hospital, enquanto o corpo de bombeiros está indo apagar o incêndio gigantesco que está rolando na casa da Laurie. E olha, que sequência é a do corpo de bombeiros na casa? Que o Michael está inteiraço. Ele assume definitivamente a ideia de uma força da natureza, né, que é imparável e totalmente fora de controle. As suas cenas andando, simplesmente andando, elas são muito boas. Ele tá sempre naquela vibe o Mike Myers. É incrível como o vilão carrega esse filme. Aliás, ele carrega toda a franquia tendo esse estilo muito único dele, né? A sequência da Casa em Chamas é incrível. A sequência com as crianças no parque é incrível. A sequência do carro nesse parque é muito boa. Tem toda a questão de personagens antigos que da franquia, né? As crianças, principalmente, do primeiro filme, que trazem de volta. São personagens que estão sendo realinhados para um momento final. Mas é aquela coisa também, né? O Tommy, por exemplo, que é o que volta, né? Se o objetivo era odiar o Tommy, o objetivo foi bem carado. Porque bem bonito, que personagem chato do caceta. Que inferno de homem é esse homem? Aí eu vou fazer uma observação. Esse filme, em parte, uma loucura, eu torci pro Michael. É, tá aí. Vou chegar lá. As coisas se invertem, né? A gente falou muito sobre isso, na questão da construção dos personagens ali. Eu torci pro Michael muito. A gente sabe que o Halloween Kills ele é a segunda parte de uma trilogia. Então, é que nem eu falei, é um realinhamento agora dos personagens para o grande momento final, que vai ser no Halloween Ends, né? Assim como no Halloween 2, a Laurie, ela fica apenas no hospital. Ela tá teimosa pra caralho, ela sofre uma cirurgia, e isso também é... Você tem que desligar alguns filtros, porque realmente, ela tem uma cirurgia extremamente complicada e delicada, e ela vai pra UTI depois dessa cirurgia, e 5 minutos depois ela tá consciente, arrancando as coisas, querendo fugir. Então, tipo, desliga o filtro, porque não tem muito sentido nesse momento. Ela é uma teimosa do caralho. Mas ela não dá conta e volta, né? Pois é. A Laura perde um pouco do protagonismo, né? Eu acho que esse protagonista, eu achei que seria mais da filha e da neta. Mas eu achei que ele acabou indo um pouco pro Tom Doyle. Tom Doyle, ele parecia ali estar assumindo um pouco o protagonismo, assim, do filme, do enfrentamento do Michael. Mas, gente, a gente vai chegar lá. Não, a gente pode até falar mais sobre... Não, pode falar, senhor. Eu ia falar que o que eu percebo, assim, entre o Halloween 2018 e o Kills, é que no 2018 a gente falou, né? Tem essas conversas dos adolescentes falando, ai, gente, tá, 40 anos atrás não foi lá grande coisa, né? Ninguém, tipo, essas pessoas mais jovens não estão preocupadas com Michael Myers, sabe? Isso não é uma realidade delas até então. E no Kills, que é uma continuação, assim como do 1 pro 2 lá atrás, é uma continuação bem direta, sim, é a mesma noite, né? Uma sequência da mesma noite. O Kills também vai ser uma sequência dessa forma do 2018. Então a gente vê as. Então a gente tem os adolescentes fazendo esse tipo de comentário. E no Kills a gente vai ver. Deixa de ver esse ponto de vista dos adolescentes e vai ver o dos adultos. Né, do Tommy Doyle e das outras pessoas ali, mais ou menos da idade dele. Essas pessoas passaram, a vida delas virou, não da mesma forma que a Laurie, mas de relembrar o massacre de 78, sabe? Tipo, gente, é noite de Halloween, tá todo mundo lá curtindo no bar, vai o Tommy Doyle fazer um discurso sobre isso no palco, sabe? E todo mundo... tá nesse mesmo clima, assim. E quando o Michael volta, quando a cidade inteira se mobiliza pra linchá-lo mesmo, né? Pra ir atrás dele, pra, tipo, se organizar, já que a polícia nos decepcionou no passado, não sei o quê. Parece... A impressão que o Tommy passa é de que ele tava esperando aquele momento a vida toda e de que ele tá curtindo aquilo. Né, tipo, não, eu vou tomar a frente disso, sabe? E tipo, parece que tipo, esse é o objetivo da minha vida, assim. Uhum. Né? Então, eu acho legal a gente ver essa diferença, né, de como esse trauma de 40 anos se alojou nesse lugar, assim, e ficou na vida das pessoas para sempre, até da Marion, que é a enfermeira, que, de verdade, gente, ela não sofreu muito com o Michael lá em 78, porque ela está morando em Haddonfield, sabe? Não, moça, tu fez tudo errado. Tudo errado. Você, tipo, é 40 anos mais velha do que essas pessoas, tipo, o que você tá fazendo aí, assim? E quando ela... atira no Michael, né, que ela fala, tipo, isso é pelo Dr. Loomis, tipo, por que o Loomis não morreu pelo Michael, sabe? Tipo, não fez sentido algum, mas... Não fez. Mas tudo bem. E assim, pegando esse gancho do que você tá falando, que, tipo, Halloween Kills é uma encheção de linguiça da franquia, dessa trilogia? Mas é deliciosa. É divertida, sim, pra caramba. É boa. Desliga os filtros, gente. Não vai se exigindo um monte de coisa, querendo coerência. A gente tá falando de um slasher da franquia Halloween. Pelo amor de Deus. A galera tá muito crítica com esse filme. Eu tenho ficado com raiva disso. Porque tudo nele é muito... Todo o trabalho de direção é muito bem feito. Então, cara, tudo que ele se... No que ele se propõe, eu costumo dizer isso. No que ele se propõe, ele cumpre. Ele quer fazer uma matança. Então, temos uma puta de uma matança. É um filme bem desolador, inclusive. Porque, geralmente, a gente vê vamos já começar a falar do final. Geralmente, a gente vê... o Michael sendo derrotado e tal. E tem um peso na desolação desse filme, porque são as pessoas que são traumatizadas pelo Michael que estão indo atrás de suas vinganças. E elas não vão ter. É isso que eu acho que, pra mim, é o uau desse filme. Ninguém vai ter sua vingança ali. Só quem vai sair vitorioso é o Michael. Então... Sim. Fica essa questão, né, de tipo... E a gente vai pros momentos finais, que o protagonismo volta mais pra Alison e pra Karen, né? E elas enfrentam, e a gente tem um jogo ali pra Karen salvar a Alison, numa puta de uma sequência, é muito boa. E ela dá conta do recado até trazer o Michael pro linchamento que o filme preparou. Uhum. Tipo, todo filme tem uma montagem de tipo, as pessoas dessa cidade inteira querem matar o Michael, as pessoas dessa cidade todas querem matar ele. E vai ter esse momento. Antes disso, eles fazem uma merda. Vamos entrar nesse pormenor já. Okay. Mas é aquela coisa, eles conseguem, eles todos encurralam. A Karen cria uma situação ali que encurralam o Michael. E aí vai ter todo mundo vai dar uma porrada nele. Tipo, praticamente aquela cena do avião, né? Todo mundo faz uma fila, apertem os cintos, o piloto sumiu, todo mundo vai fazer uma fila pra dar uma porrada no Michael Myers. Você fica, uau, caralho, que final, já era, vai morrer. Quando a Karen volta pra Alison, só que não é o que acontece. No meio da situação, o Michael consegue matar todos, e o último é o Tommy. Porra, que cena. Eu fiquei até feliz que ele matou o Tommy. Assim como o Ivo, esse não foi um filme que eu torci por todas as pessoas lá, não. Que o Tommy, bicho insuportável. Aí a gente tem o grande final, né? Que é o controverso final, que é a Karen indo pra casa do Mike, mas focando na janela em que a irmã dele foi morta, pra entender, afinal, por que ele gostava daquela janela. E ela é morta por ele, nos minutos finais do filme. Eu achei uma puta de uma ousadia, assim, gigantesca. Principalmente pelo tanto que a gente se afeiçoou, né? A Karen e a Alison. Então, o filme termina, a Laurie nem tá sabendo o que tá acontecendo. Isso vai ficar pro terceiro filme. E tá aí, é um terreno preparado para o grande final. Que só Deus sabe o que é que vai vir, né? Então, diga aí o que é que tu tá pensando. Não, o que eu vou falar é como o diretor, ele engrandece o Michael nesse filme. Todos os quadros deles, o Michael aparece muito badass, assim, muito fodão, desculpado. Câmera lenta, fogo assim atrás dele. E ele aparece com um machado na mão, assim, aquela cena, né? Aquela aparição dele saindo da casa, a gente vê que ali ele vai ele vai atingir os objetivos dele nesse filme. E aí, justamente nessa cena, quando eu tava vendo essa cena do pessoal batendo nele e não sei o que lá, eu virei e falei, eu vendo o filme, eu deduzi, isso não vai acabar assim. Não vai, né? E é aquilo que acontece, né? Enquanto a cena acontece toda ali, meio que com o discurso da Laurie no final, no fundo, né? Falando sobre ele, né? Sobre quem é o Michael, sobre. Inclusive, as frases emblemáticas, né? Que eram do Dr. Loomis, ficaram muito com a Laurie nesse filme. Uhum, verdade. Já que ela ficou ali meio que. De molho, né, totalmente justificado, ela ficar de molho nesse filme e tá preparando o terreno pro embate entre os dois, que o Michael foi muito engrandecido nesse filme, ele voltou muito mais violento, a morte de um senhor na casa, lá da primeira casa que ele invade, que é tipo de um vizinho da Laurie. Aquela morte dele, colocando o corpo do cara que já tava morto, já tava com a facada, pegando um monte de faca, enfiando no peito do cara, você vê que ele tá com muito ódio. Ele tava testando qual era a favorita. A favorita? Ah, eu senti ele com muito ódio ali. Porque todas as mortes desse filme, ele tá bem, bem pistola mesmo. E tem uma das mortes mais incríveis da franquia, gente, que é aquela lá da do casal que mora na casa dele, o que sobe lá com a arma lá, o Michael empurra a porta lá, bate na cara dele e ele dá um tiro em si próprio. Eu achei aquilo incrível, gente. Eu dei até uma gargalhada no cinema. É do casal, do médico casal. E da enfermeira. No carro. Essa, no momento do carro. Essa é muito boa, essa sequência do carro toda, né? Que ele mata... A moça lá que era antiga. É isso, enfermeira. É do carro, desculpa. Isso, Que ele quer, ela dispara todas as balas quando ela tá cara a cara nele, que ela tá com a arma vazia. Que ó! Aí o outro, o médico atrás, tenta fazer alguma coisa. Que o idiota tenta enforcar ele com cinto de segurança. Puta que pariu! O Michael enfia a faca pelo olho dele de um jeito que é perturbador. E aí, quando a mulher desse cara vem atirando, que ela atira muito mal porque ela erra todos os tiros, o Michael simplesmente chuta a porta, que bate na arma, vira pra cara dela e ela atira em si mesma. É muito bom! Muito bom, muito bom mesmo. Aí, como o Ivo falou, nós mais uma vez temos, de forma bem marcante, inclusive, a morte de um inocente. Que é um dos outros, como é que é? Não, não é presidiários, não, né? Dos outros internos lá do hospital psiquiátrico. Que fugiu junto com o Michael, né? E tal, e ele tava se escondendo. E por algum motivo, as pessoas acharam que aquele cara franzino de 1,50m era a porra do Michael Myers. E o cara foi pro hospital procurar ajuda e pensaram que era ele. E, nossa, essa cena é putidaça. Né? A cara aí tentando salvar ele, tentando dar... fazendo que as pessoas se convençam de que não era ele, o Tommy sendo absurdamente estúpido, e aí ele terminando com ele se jogando, porque senão ele ia ser linchado. Porra, cenaça, muito foda. E dessa vez deu-se uma importância à morte do inocente, né? É, deu-se uma importância real, assim. Sim. E finalmente, a todos, né? Os outros inocentes. Finalmente, como homenagem a todos os inocentes que se fuderam e nunca foram reconhecidos nessa porra dessa franquia. Esse filme, ele mostra, eu acho interessante que na hora ali daquele caos no hospital, que o hospital vira, que finalmente o hospital tá cheio, né? O policial sentado na escada, né, o xerife lá da cidade, né, xerife, eu acho, sentado na escada, olhando para baixo, tipo, sem fazer nada, né? Perdi o controle da situação. O filme dá essa pequena crítica de notícias falsas, né, de consequências, né, acaba que não é uma coisa que seja uma coisa mais emblemática no filme, né, essa pequena crítica da notícias falsas, espalhando as pessoas ali, sedentas ali, frases de efeito, Evil Die Tonight, Evil Die Tonight. E dá merda, né? Toda aquela reação dá merda e mostra o quanto o Michael é poderoso. Ele é forte, o personagem dele é foda. E como que vai ser esse embate com a Laurie? Porque assim, no primeiro filme a Laurie parecia estar muito preparada para enfrentar ele. Esse filme ela já mostrou ela mais frágil, né? E ele crescendo muito e ela mais frágil. Nossa, então, sim, só que agora, né, eu acho que as coisas vão se inverter, né? A filha dela morreu e ela vai querer se vingar dele. O embate é entre os dois. Eu tinha a live que eu fiz com o Felipe, eu até comentei. Ele me perguntou: você acha que a Laurie morre? Eu falei: eu não acho que a Laurie morre, eu acho que morre ou a filha ou a neta. Justamente para dar um gancho no embate entre os dois no Endless, né? Que eu acho que o filme começou, né? O filme que eu digo assim, né? O Halloween começou, né? O primeiro filme acabou tendo um embate entre os dois e vai terminar com os dois. Né? Essa nova proposta, essa nova linha do tempo, vai terminar com os dois se enfrentando. E, né? Não, não era possível que fosse a Laurie morrer nesse filme. E esse filme também, ele funciona muito, como o Samuel disse, é uma encheção de linguiça. É um filme que homenageia até o segundo Halloween de 81. E ele faz várias referências, trouxe vários personagens de volta. Fez uma homenagem até o terceiro filme, Na Máscara, como eu citei. E foi justamente esse filme para preparar o terreno para o Ennis. Poderia ter se resolvido nesse filme, eu não sei se ele vai ser uma sequência direta, se haver um prazo de um ano para que volte essa vingança aconteça novamente. Né? Não sei como o diretor vai resolver, mas foi o filme para preparar o terreno para o próximo. Famoso vem aí. Sim. Exato. Eu queria saber como que vocês estão de expectativas para esse próximo, né? Tem um ano aí pela frente ainda, mas a gente já começa a pensar. A pensar, né? O Ivo já falou um pouco do que ele tá pensando, e eu, sinceramente, não faço ideia do que vai vir pela frente. não faço ideia. Que nem ele falou, a Laura tá numa situação extremamente fragilizada, mas ela perdeu a filha, que ela tanto tentou salvar e preparou junto com ela mesma, né, para enfrentar o Michael. Foi um dos motivos, inclusive, que ela perdeu a guarda, né, porque ela treinava a filha como se fosse uma militar. Então, a Karen morreu, quase todo mundo que tinha uma importância naquela cidade em relação ao passado do Michael Myers também morreu, sobrou só a Laurie e o nosso amigo policial. Então, vamos ver isso. Vai ser uma continuação direta ou nós vamos ter um espaço de tempo, né? Eu até, assim, gostaria que tivesse um espaço de tempo, mas eu acho bem provável que vai ser uma continuação direta também. Vai tudo se resolver na mesma noite. Eu acho que não faz sentido ter... O Michael, ele não vai sumir. Não faz sentido esse ponto. Ele não vai sumir. Não aconteceu nada para que ele... foi preso, atiraram nele, ele morreu, mas depois ele vai voltar? Não, eu acho que é bem provável que continue dali. E a gente vai ter a Alison também ali, que perdeu o pai no Halloween 2018 e agora mãe. Meu pai, sim. A mãe, perdeu o namorado, o sogro. Nossa, sogro, sim. O tio, tudo, perdeu tudo. Vivendo de favor debaixo da ponte. A Alison agora ela tem a Laurie, né? Então vão ser as duas ali para uma proteger a outra. Gente, o Ralph, sinceramente, ele não dá conta de muita coisa, mas também não. Não. Então, assim, e o Michael, ele sai muito forte desse filme, porque aquele final, né, que teoricamente ele seria aquele clichê, né? Aquele final ali, ele derrotado ali, mas derrotamos o Michael e ele volta depois, né? Como foi no primeiro filme, como foi no de 2018. Uhum. Mas não, ele reagiu ali e mostrou o quanto ele tá mais forte. E é uma coisa que a Laurie fala, né? Quanto mais ele mata, mais ele transcende. Então ele tá transcendendo muito. Que ele matou pra caralho, então... Pois é. Ele tá ali no auge, ele vai estar no auge dele. É isso, gente, eu tô bem curiosa já. Queria que saísse semana que vem. Eu também. Pelo menos não vai ser 3 anos, né? Ano que vem já tá no cinema. Exatamente. Eu tenho certeza que a mãe vai adiar, mas a gente tá na expectativa. é isso. Samuel, mas... você tem que fazer alguma coisa aí pro filme chegar bem legendado, cara. Não, eu não sei mais o que fazer aqui, não. O Acre, nossa senhora, eu tô pra mandar derrubar tudo e fazer estacionamento. Tá foda, né? Os filmes estão tudo indo pra cá dublado. Eu quase fiz o crime, mas enfim. Aqui em Belo Horizonte não tá muito diferente, não. Estão cada vez menos salas com filme legendado e mais com filme dublado. Ao menos Duna veio legendado, ela tava assim, me preparando para pegar em armas, mas Duna veio. Bom, a Halloween já tem data de estreia certa, então você já pode comprar uma passagem, aproveitar, marca suas férias, assim, na época, uma passagem para um lugar em que você queira visitar, mas que você sabe que vai ter uma versão legendada para você aproveitar. Sim, acho que vou pensar geralmente nisso. Geralmente tiro minhas férias em outubro, né? A gente podia combinar de passar as férias em São Paulo. Seria muito legal, gente. Já pensou? Boca do Inferno indo. Vamos fazer os barezinhos Boca do Inferno. Pois é. E aí a gente já junta com o festival e já faz tudo. Acho uma boa. Vamos torcer pra que dá tudo certo. Muito que bem. Então acho que é isso, né, gente? Alguma consideração final? Como consideração final, é só o quanto eu realmente sou um grande fã dessa franquia. Sou fã do embate eterno de Michael e Laurie. considera o Michael pai dos slashers. É, Jason, Fred, tudo esse povo que veio depois tem que ficar de joelhos pelo Michael. Então, e principalmente, né, quem tá ouvindo agora esse podcast, um bom Halloween, porque a gente tá gravando bem em cima da data, né? Então eu fico bastante feliz de estar soltando um programa de Halloween no Halloween. Sim! Eu queria falar que o Halloween, esse Halloween, né, tem dividido bastante opiniões. Mas eu acho que a gente ali do Boca do Império, a nossa galera curtiu bastante. Eu não sei assim, entender muito o que as pessoas querem a mais, né, do que o Halloween pode oferecer. Mas a gente entende que gostos são gostos, que cada um tem suas opiniões e visões, assim. Mas eu confesso que eu também sou grande fã do Halloween. O Michael tá aí sobrevivendo. Um primo meu veio me perguntar, quando eu vi, falou: morreu? A gente falou assim: morreu agora? Eu falei: não, ainda tem o terceiro. Ele falou: nossa senhora. Eu falei: cara, e tipo assim, se ele não morrer no terceiro e tiver dar gancho para a nova sequência, eu não vou ligar, não. Quanto mais Michael Myers, melhor. Não, eu quero a morte desse desgraçado no próximo filme, porque Laura e rainha. Mike Myers, nadinha. Mentira, Mike Myers tudo também. Mas entre Laura e... Não, a Laura tem que vencer. Não, o bem tem que vencer. O mal acaba na próxima noite, não é nessa. Então... É isso, muito bom. Então é isso, gente, ouvintes, deixem seus comentários, a gente quer saber o que vocês acharam do Halloween Kills, o que vocês estão esperando do Halloween Ends, o que vocês acham desta franquia como um todo, se vocês concordam com a gente, discordam, deixem seus comentários no post, nas redes sociais, mandem pra gente por e-mail, que a gente adora receber as mensagens de vocês, e como o Samuel disse, né, feliz Halloween a todos, comemorem bastante, com responsabilidade. E é isso, até a próxima, gente. Tchau. Tchau.